Você pode estar abrindo a palavra de Deus no livro de Êxodo. Você pode abrir ali em Êxodo, passando Gênesis, já chega no Êxodo, capítulo número 13. Êxodo 13. Deus está tirando seu povo da escravidão do Egito e o guiando pelo deserto. Há uma palavra lá em Jeremias, mas fica aí em Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Você fica aí. Eu só quero ler lá em Jeremias, capítulo número 2, versículo 2. Deus diz assim: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. E agora nós lemos então Êxodo capítulo 13, versículo 17, que diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal Zefon, em frente dele, vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá: dos filhos de Israel estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram, sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia. Mudou-se o coração do Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isto que fizemos? Permitindo que Israel nos deixasse de servir. Amém? Podemos sentar, irmãos? Aleluia. Eu estava me lembrando do tempo que eu não conhecia Jesus. E quando a gente começa a lembrar do tempo que a gente ainda não conhecia Jesus, não era orientado por Ele, não conhecia suas orientações, seus mandamentos, não conhecia a voz de Deus, eu estava lembrando que volta e meia eu quebrava a cara, né? Alguma coisa dava errada, ou muitas coisas davam errada. E era para já, né? Era começar um negócio e aquilo parece que já começava errado, continuava errado e terminava pior ainda. E o negócio era rápido e a gente já quebrava a cara por aí, né? Eu não sei se você já teve essa experiência antes da orientação de Deus na sua vida, antes da palavra de Deus, antes de Deus mudar o teu temperamento, antes de Deus mudar os teus alvos, os teus planos, antes de Deus mudar o teu coração. Talvez você começou muita coisa errada, continuou pior ainda e terminou então de uma maneira que nem se fala e quebrou a cara e quebrava a cara com facilidade, não é? E o que Deus faz, o que Deus quer fazer a teu respeito, é aquilo que Ele faz a respeito do seu povo. Aqui na palavra de Deus está um exemplo daquilo que Ele faz e daquilo que Ele quer fazer pelo seu povo. Atualmente, daquilo que Ele faz e Ele quer fazer por você e por mim. Amém? E é bom saber disso, né? Que Deus quer nos dirigir por um caminho abençoado. Por um caminho de vitória. Ele quer nos orientar pelo ponto de partida. Ele quer nos orientar durante a nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa vida. E Ele quer, então, que a gente possa chegar a resultados. Chegar a algum lugar. Ao lugar que Deus tem prometido para nós. E aqui na palavra de Deus, Ele está falando da sua relação com o seu povo. E a gente leu ali em Jeremias que Deus, quando Ele está falando, até do que seu povo errou lá para frente, mais adiante, Deus está em outras palavras falando que tinha saudade, em outras palavras, daquela inocência, né? Daquela fé de que o seu povo o seguia. E o momento de Jeremias que Deus fala, um desses é esse momento. Que Deus diz aqui, no capítulo 13, versículo 17, diz ali, tendo o faraó deixado ir o povo. Bem, faraó deixou porque não tinha escolha, né? Faraó deixou porque Deus o obrigou. Se tem alguma coisa te segurando, se tem alguma coisa te trancando, se tem alguma coisa impedindo o teu começo ou o teu recomeço, Deus vai te dar o livramento. Amém? Com Jesus você vai se ver livre, e aquilo que te amarra, aquilo que te segura, aquilo que é contra ti, vai cair por terra, e você vai andar com Deus. Amém? E fala para o irmão do seu lado, você vai ser bem sucedido. Você vai ser bem sucedido, não é? Tempo de quebrar a cara era aquele nosso tempo lá sem Jesus. Uns quebraram mais, outros menos. Mas agora com Jesus, dificilmente a gente quebra a cara, né? Quando quebra, é porque desobedeceu. Obrigado, irmão. É porque desobedeceu, aí dá errado, né? Aqui Deus disse que colocaria durante o dia uma nuvem para guiar. A presença de Deus, ela quer nos ensinar. Ela quer nos guiar. Ela quer evitar as ciladas, as armadilhas, coisas que no passado nós caímos e agora Deus nos dá discernimento. Deus nos dá visão. Agora que você anda com Jesus, você espiritualmente não está mais atento? Você não está mais atento? Você não está mais esperto espiritualmente? Você não está pressentindo, sentindo, enxergando o perigo, enxergando a cilada, e você olha para uma coisa e diz, esse negócio aí que estão me propondo está meio estranho, esse negócio não está claro, eu estou achando que isso aqui vai, não dá nem para começar, e você não entra naquilo. E por causa dessa orientação de Deus, você vai bem. Às vezes, propostas que nos chegam tentadoras, envolvendo dinheiro, negócios, fama, mas às vezes aquela proposta é meio enrolada, não está clara. E aí Deus quer nos dar o livramento. Quando nós caminhamos debaixo da nuvem e seguimos a nuvem, durante o dia, o sol, aleluia, e você está aqui com todo esse sol de hoje, né? Porque Deus guardou a sua vida, amém? O sol não torra, porque Deus colocou para o seu povo no deserto uma nuvem que fazia sombra e que os guiava. Durante a noite, diz ali, clareava, esquentava e também dava direção. E o incrível que essas coisas de Deus é que havia momentos que era noite e era para andar. E Deus estava treinando o seu povo. Deus estava ensinando o seu povo a ouvir a sua voz. Salmo 23, ele é o bom? Ele é o bom pastor, né? E ele guia. E nós, as suas ovelhas, ele nos ensina a andar sobre a sua voz. Então, quando ele diz, é para andar de noite, então o povo andava de noite. É para andar de dia, então andava de dia. É para parar naquela noite para dormir, então parava. E a nuvem ali se parava. Se colocava sobre o seu povo, e ali eles acampavam, e ali eles descansavam. Deus diz para o seu povo, nós lemos ali versículo 17, que Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto. Amém? Aquele caminho que eles fizeram em 40 anos, se eles fossem por um atalho, eles poderiam fazer entre 3, 4, 5 dias. O que levou 40 anos, podia ser em 3, 4 dias, se Deus os conduzisse pelo caminho mais perto. Mas o interessante é que Deus disse que não os conduziria pelo caminho mais perto, né? Mas nós queremos o caminho mais perto, né? É humano. Quando você ora algo para Deus, você diz, Deus, está aqui meu pedido? Se possível, para ontem, né? A gente não fala isso por causa da reverência que nós temos a Deus. Mas quando nós pedimos, nós queremos algo rápido. É natural, é humano que a gente quer as coisas que são mais perto. É humano, a gente quer o que está mais perto, o que é mais rápido. Talvez o povo pudesse dizer, mas Deus, se a gente olhar num mapa, e Deus disse que não mandaria seu povo andar por ali, porque tinham inimigos terríveis ali, estavam os filisteus, eram exércitos treinados, habilitados em matar pessoas. Mas o povo de Deus até então, o máximo que eles sabiam fazer, que eles estavam treinados lá naquela escravidão, eles sabiam construir casas, fazer tijolos. Eles eram pedreiros, eles não eram soldados. E Deus naquela ocasião diz, não, vocês não vão por aqui, porque aqui tem inimigos terríveis. Vocês não vão ir por aqui, vocês vão ir por um caminho mais longo. Há momentos na vida, e talvez você pode estar passando por isso hoje, né? Que você diz assim, Deus, que caminho longo, né? Eu pensei que não ia demorar tanto o que eu estou te pedindo. Eu pensei que poderia ser mais rápido. Eu tenho até ideias, Deus, para te dar. Vamos aqui pelo caminho dos filisteus, é ligeirinho, a gente chega lá. Há momentos na vida que a gente pode estar fazendo um caminho mais longo, mas pela orientação de Deus, seguindo a nuvem de Deus, e a gente vai chegar lá. Pode ser o caminho mais longo, pela orientação de Deus, porque Deus quer nos livrar das armadilhas, das ciladas e dos perigos. Amém? Põe a mão no ombro do seu vizinho aí e diz, Deus quer te livrar dos perigos. Amém? Deus quer te livrar dos perigos. Ah, mas está demorando, né? Deus, eu tenho até uma ideia para te dar. Deus, aí no céu não tem mapa? Não tem geografia? Olha para a geografia, olha pelo mapa, aqui tem um caminho melhor, né? E a gente quer chegar lá e quer chegar rápido e quer ir pelo caminho mais perto. E Deus nos diz, não, evita esse caminho. Há perigo por aí. Por esse caminho é que tu não vai chegar lá. E o interessante, que há momentos na vida que segundo nós estamos obedecendo a Deus, há momentos que Deus faz milagres e Deus nos dá o livramento, né? Deus tinha poder para destruir um exército. E Deus destruiu o exército que perseguiu o povo de Deus. O inimigo que atacava, que perseguia, que foi atrás e que correu. Mas veja bem, não era o povo de Deus que estava procurando encrenca. Não era o povo de Deus que estava procurando briga. O povo de Deus estava tentando apenas ser livre. Segundo o mandamento de Deus. O povo de Deus não procura encrenca. É um princípio, amém? Não anda se encrencando, procurando encrenca. Não anda... Eu sei que o inimigo persegue. Pode ser que às vezes a gente resbala. Mas o ensinamento de Deus é para evitar encrenca, né? E Deus diz, não vai por aí. Que lá com os filisteus é mais perto, mas vai dar encrenca. Não vai por aí. Vai ter encrenca aí. E aí Deus ensina a ir por outro caminho. Mas o inimigo, o Egito, o egípcio, exército egípcio, está ali atrás, né? Porque ele quer brigar, né? Porque ele quer brigar. Você já se sentiu perseguido? Por alguém no trabalho, uma causa injusta na justiça, né? Ou até justa. Você estava arrependido, talvez, mas aquele negócio estava rolando. E talvez ainda esteja. E você diz, bah, mas eu já sou diferente. Eu não faço mais aquelas coisas erradas. E aquela causa na justiça ainda me persegue, está rolando, né? Anos. Estou arrependido daquilo, já mudei. Não faço mais. E aquele negócio continua perseguindo. O inimigo, o exército, perseguiu. E contra aquele inimigo, quando não tinha mais saída, Deus fez um milagre. Amém? Deus impediu que o inimigo tocasse na vida do seu povo. Deus não vai deixar. Aqueles que se dizem, aqueles que se comportam como nossos inimigos, Deus não vai deixar eles tocar em nós. Amém? Mas fala para o irmão do seu lado, às vezes eles chegam tão perto, né? Às vezes eles chegam tão perto. Às vezes dá a impressão que eles vão tocar, né? Talvez algumas pessoas já experimentaram ficar chocadas, paralisadas, sem saber o que fazer, porque está ali, né? Na iminência, está ali, perto, o inimigo chegou tão perto. Mas aí o nosso Deus se levanta para nos livrar, para nos dar vitória e o inimigo não nos toca. Amém? Há uma promessa de Deus que fala lá que o inimigo não pode, que ele não pode nos tocar. Deus ensina, Deus manda por um caminho, diz, ah, se eles foram por esse caminho, eles vão ver a guerra, e vendo a guerra, o que eles vão querer? Eles vão querer voltar para o Egito. O cuidado que Deus tem, se você já anda no caminho de Deus aí, talvez 5, 6, 7 anos, uma caminhada madura, você vai lembrar que lá atrás, quando você começou, havia um cuidado de Deus para você não voltar atrás. Amém? Um livramento, uma assistência de Deus. Agora você está com 5, 6 anos, 8, 9, 10, aí você diz, bah, Deus, agora não é toda hora que eu tenho livramento, não é toda hora que eu vejo milagre, não é toda hora que as coisas são fáceis, né? Porque você já está crescendo, você já está mais maduro. Quando o povo era novinho, Deus o guiava. Quando você tinha seus filhos lá, bebê, eles dependiam totalmente de você. Depois eles foram crescendo e você começou a ir largando devagarzinho eles, treinando eles para enfrentar a vida, né? Mas quando era novinho, Deus está ali cuidando, Deus está guardando o seu povo, dizendo, não, vocês vão por um outro caminho, né? A segunda coisa, coisas que nós não gostamos, né? A primeira está aí, nós não gostamos do caminho mais longo. Amém? É humano. Mas quando Deus nos guia pelo caminho mais longo, é bênção, né? Acompanha a nuvem, vai debaixo da bênção, vai debaixo da presença de Deus. Segunda coisa que nós não gostamos, capítulo 14, Deus disse o Senhor a Moisés, né? Deus já tinha colocado uma nuvem durante o dia para fazer sombra, para guiar, uma coluna durante a noite para alumiar, para clarear, para conduzir. Mas Deus ainda além disso, Deus disse para Moisés, capítulo 14, versículo 1, disse o Senhor a Moisés. E Deus não disse o povo, né? Deus não falou para o povo. Mas olha a orientação que Deus tem com o líder. Deus disse para Moisés. Quantas vezes Deus tem falado ao nosso líder, Deus tem falado ao pastor Paulo coisas para ele falar para nós. Para ele nos ajudar. Para ele nos abençoar, né? Tinha uma nuvem. Mas além da nuvem, Deus diz assim para Moisés, o líder, Deus diz para ele, capítulo 14, versículo 2, fala aos filhos de Israel que retrocedam. Por quê? Porque a nuvem, vamos dizer que o povo de Deus vem daqui, saindo do Egito, vem daqui, né? E a nuvem vem conduzindo, ou como outros falam, a partir da divisa do Egito em diante, que a nuvem levou eles, mas eles vieram de lá. E agora Deus dá uma orientação para voltar naquela direção. Quer dizer, há uma nuvem, se eles forem guiados pela nuvem da presença de Deus, não precisava, mas Deus, além de dar uma nuvem, Deus falou. Deus orientou, Deus deu uma orientação e disse, fala aos filhos de Israel que retrocedam. Fala que eles andem para trás. Fala que eles andem em direção ao perigo. Fala que eles andem em direção aos problemas. Há um desafio pela frente. Nós não gostamos do caminho mais longo. E talvez muitos nessa noite, talvez no seu coração estão dizendo, puxa, está demorando tanto. Outra coisa que nós não gostamos é voltar. É recuar. É demorar. É perder o caminho que a gente já andou. Porque na nossa conta a gente diz, como é que eu vou andar para trás? Eu estou perdendo, eu estou recuando, eu já estava tão bem, não é? Alguns talvez quando enfrentam uma enfermidade, vem uma notícia boa, vem outra notícia boa, e daqui a pouco um exame não tão bom assim, não é? Há momentos que Deus permite que a gente passe por lutas. Há momentos que Deus deixa que algumas coisas retrocedam. Mas quando Deus manda nós voltar, ainda assim, Deus está nos ensinando o caminho da obediência. Amém? Deus quer guiar o seu povo. E Deus, pela fé, quer ensinar o seu povo a andar para qualquer lado. Seja para frente, seja para o lado, seja até para trás. Aquilo que aparentemente parece para nós um recuo, uma perda, uma derrota, é orientação de Deus para a nossa vitória. Amém? Não se importa para o lado que você vá, contanto que seja Deus que está te orientando, né? Alguém lá, você tem razão numa discussão com alguém, está discutindo com alguém, você tem razão. A pessoa está fora de controle, não tem nem cabimento que ela está falando, e você ouve a voz de Deus dizendo, para de brigar, não insiste, não discute mais. E a gente pensa, puxa, mas eu tenho razão, isso não é recuar. Eu vou me humilhar para essa pessoa, eu não estou recuando. Quantas coisas Deus faz, né? Fala para nós, cede, não é tão importante, não vale a pena brigar por isso, ora por isso, conversa com a pessoa, espera um tempo. Mas nós, nossa natureza humana, ela quer ir para frente, né? Ela só quer contabilizar avanço, ela só quer contabilizar lucro. Quando nós temos que arrumar alguma coisa na nossa vida, ou alguma coisa talvez na nossa casa, né? A gente está lá juntando aquele dinheirinho na poupança, amém? Para fazer aquela reforma, né? Já está gostando, a gente até às vezes abre uma poupança, levanta um dinheirinho que é para fazer a reforma na casa, depois fica com pena e não quer tirar o dinheiro de lá, porque ah, mas isso é um recuo. A gente quer botar a vida em ordem, né? E quantas vezes, para botar a vida em ordem, para agradar a Deus, para levar uma vida segundo o mandamento de Deus, quantas vezes a gente vai ter que gastar ou deixar de ganhar? Abrir mão de algo e dizer, eu vou abrir mão de algo, eu vou ganhar menos, mas eu vou fazer a coisa certa. Eu vou agradar a Deus. Amém? Parece um recuo, né? E Deus dizendo, retrocede, porque aí o faraó, ele vai achar que vocês estão perdidos. Eles vão achar que vocês estão sem Deus. Não há momentos na vida que as pessoas olham para você e dizem, cadê o teu Deus? Momentos na vida que olham para nós e dizem, cadê o teu Deus? Tu está andando para trás? Quando tu não tinha entrado na fé, parece que tu estava indo para frente, mas cadê o teu Deus? Tu parou de ganhar tanto dinheiro. E aí você diz, mas o pouco que eu ganho é honesto. Amém? Aleluia. Eu estou ganhando menos, eu não estou adquirindo tanto, porque Deus está me ensinando a honrar o nome dEle, a ser honesto. E aquilo parece que é andar para trás, e há momentos que Deus diz, e Deus diz, teus inimigos vão pensar que vocês estão desorientados. Vão pensar que o deserto encerrou vocês, capítulo 14, versículo 3. Vão pensar um monte de coisa. Mas para o bem da verdade, eles vão ver que livramento eu vou dar para vocês. Amém? Alguém olha para você, você está andando com Deus, escolheu essa caminhada. Alguém olha para vocês e faz uma conclusão errada. O faraó faz uma conclusão errada. Tão desorientado, tão perdido. Deus entregou eles. Nós vamos alcançar eles, vamos botar as mãos neles. Vamos derrotar eles. Vamos humilhar eles. Vamos torná-los escravos. É a nossa hora. Suporam um monte de coisa errada. E aí Deus estava dizendo, ainda no versículo 4, no final, ele diz, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Amém? Há momentos que Deus pode deixar, aparentemente, nós recuarmos, porque Deus quer se mostrar Deus na nossa vida. E quando nós obedecemos a Deus, Deus vai dar a vitória. Coisas que a nossa natureza humana não gosta. Fazer o caminho mais longo. Quer dizer, eu gosto de fazer mais perto, né? Fazer mais longo, eu não gosto. E recuar e andar para trás, também não gosto, né? O apóstolo Paulo disse, nós não somos daqueles que retrocedem, lembra disso? Mas isso em questão de andar pela fé em obediência a Deus. Mas quando Deus diz, anda nesse sentido, ainda que pareça que tu está indo em direção ao perigo. Quando nós vamos nos reconciliar com alguém, né? Quando Deus coloca no nosso coração, tu vai lá e vai pedir perdão para aquela pessoa. Tu brigou com ela, e ela não crê na palavra, ela não é crente. E aí talvez a gente, mas aquela pessoa é braba. Ela vai me xingar antes de eu abrir a minha boca, né? Ou ela vai avançar em mim. Quantas vezes Deus nos enviando num caminho, né? Caminho que parece perigoso. Parece que vai dar problema. Mas é ali naquele caminho que Deus vai nos dar a vitória. A terceira coisa que nós não gostamos Nós não gostamos, o ser humano não gosta de desafio, né? Nós não lemos aqui no capítulo 14, versículo 12, quando o povo de Deus viu que o exército estava ali atrás deles para derrotá-los, eles disseram: não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O ser humano não gosta de desafio, não gosta de perigo, não gosta de correr risco. E quantas vezes, quando andamos pela fé, nós ficamos ali na dependência de Deus, né? Na dependência do milagre. Já houve momentos que você ficou sem saber o que fazer? Aqui a palavra de Deus fala da nuvem, né? Momentos na vida que a gente diz: Deus me guia, me dá um sinal, para onde eu ando, o que eu faço. Há momentos que a gente diz: eu não sei o que fazer. Eu não sei que decisão tomar. E alguma coisa acontece, a nuvem se movimenta, você percebe, e aí você anda na direção de Deus. Momentos que a gente não sabe o que fazer. Momentos difíceis, que o perigo está perto, é humano querer recuar, né? É humano querer desistir. É humano achar que o mundo vai desabar. Fala para o irmão do seu lado: Deus não vai deixar desabar as coisas sobre nós. Amém? Deus não vai deixar. Deus dá um livramento. Contra o Egito, Deus faz um milagre. Contra os filisteus, Deus não quis fazer um milagre. E assim nós vamos caminhando com Deus, né? Há momentos que inexplicavelmente, pá, acontece um milagre, nós ficamos ali dando glória a Deus. E há momentos que simplesmente Deus diz: desvia desse caminho e vai por outro caminho. Para treinar a nossa obediência a Deus. Amém?